Bip. Get his gun. Povo, na sua simplicidade, de tanto sofrer. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando. Com esta saudade baita, é que eu peço a estes moços. Eu não tô interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nenhum algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais, muito mais, me interessa. Eu não tô interessado em nenhuma teoria, nessas coisas do Oriente, romances astrais. Minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Me interessa amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, interessa mais. Com o cai do oitavo andar, a solidão das pessoas nas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego. Amar e mudar, amar e mudar. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, interessa mais. Eu não tô interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, interessa mais. Amar e mudar.